1118, solo 14, libera direita, chame solo, 1211. 211, tá lá. Azul 9074, esse é o controle de Salvador, tinha identificação. Desço para 2500 pés, ajuste 10111, está livre de desvios após desvios. Boa, o Sierra Vito 366. Obrigado, livre de desvios, descendo para 2500 após Sierra Vito 366. 9074. .99, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterna, 126, decimal 0. 128, 260, boa noite. Boa. voando na proa do 366 ou 90741. Gente, o azul 9074 está livre, o RNAV pistão 0, reporte estabilizado. Gente, está livre, reportará o azul 9074. TAM 3858, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 10 no 1, está livre de desvios, após desvios voo Serra Vitor 366. Desce ao 050, livre de desvios, após voo Serra Vitor 366, o ajuste de ônibus no terminal 3858. TAM 3858, torre de 20 milhas, aí retorna para o 366. Gente, livre de eu vou 1705 para São Paulo, espera da 1005. Tem o gol. Como assim? Gol no 7-4. Olímpio 02, autorizado o cruzamento de imediato. Após prossegue via Alfa, Juliette, contorno Pátio 1, Lima Mike, em reporte na Quebec. Próximo esquerda via Juliette, Pátio Índia, no ponto de espera, chame pronto. Alfa, Juliette, Pátio Índia, chegará no ponto de espera, ele é 02. Golan 705, autorizada a colagem, pista no 0, vento no 00 grau, 079. Gol da colagem, não no 0, gol, ou no 7, 054. Uno 344, seu controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 160, ajuste 1011, quando possível voa na Produção de Árbitro 366. Chané 6310, acione identificação, desça para o nível 060, o ajuste 1011. Confirme efetuando desvios por mais quantas milhas? Mais 20 milhas na próxima. Gente, após desvios, voo Serra Vista 366. Após desvios 366, Chané 63, Zona 10. Bom, Salvador, muito boa noite, gol no 705. Recolou no perfil da Dael. Está estabilizado azul 9074. Azul 9074, torre 18 decimal 95. Geral, 1895, boa, azul 9074. Uno 705, acione o transponder 5523, suba conforme autorizado, direto Leda 360. Ok, 5523. Subindo ao 360, boa. Controle, USA 385, boa, Serra Vista 366, pode prosseguir, assistido. Afirmo, desça, 2500 pés, o ajuste 1012. Livre Renato, pista no zero, reporte estabilizado, tanto 3858. 2500, no 012, vai informar estabilizado Renato, 3858. No zero. Prossegue, Sandro. Condições de incrementar a velocidade, número 4, 3 no sequenciamento. Pode ser, está com 310, aumenta até 340 agora. Grato. O gol no 344. Pode voar Leda, o 705 da gol? Afirmativo, no 705 direto Leda. No Leda, gol 705, boa. 344, desse mantém nível 130. Oeste, Olimpo 02, diz ao contrato na final 1-0. Faz o pouso da Embraer da Azul ali, mantém cabeceira 1-0. Uno 344 sem autorizado descida para o nível 070. Informa o tráfego que o precede na aproximação, posição de 1 hora, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 100 para o 0620, um Airbus 320. Parqueira, 6310, reautorizado, 2500 pés, ajuste 1012, após desvio, Serra Vitor 366, para o procedimento terminar. 074, Novas 32, livre à direita, chame solo, 211. Tenente 211, grato. .344, desse mantenha 4 mil pés. 4 mil, bom, preço para o 4, 6, 10. E 12. 12, obrigado. 2 ao alinhar, decolagem autorizada em pista 1-0, vento 090 graus, 8 nós. Chame centro Recife, 1-2-8 decimal 3-5, alterno 2-5 decimal 1 no bom voo. 2-3-5, 2-5-1. Afirmo. Boa. Estabilizado, tá, 3-8-5-8 visual. Tá, 3-8-5-8, ciente, complete aproximação, chame torre 1-8 decimal 9-5. 1-8-9-5, tá, 3-8-5-8. Oxanem 6310, não, aqui está revisando agora, para 250 não. Gente, Oxanem 6310, grato pela colaboração, reporte estabilizado. Boa tarde. Torre Salvador, boa noite, da 3858, serviço 372 visual. 3858, tráfego avistado, ajuste no 02, foi autorizado pistão 0, vento 1-0 graus, 8 mais. Autorizado o pouso, pistão 0, da 3858. Olimpo 04, decolar 234, autorizado com mais esquerda, nome 500 pés, reposta através do corte da torre. Ok, Olimpo 02, curvando à esquerda para 1500 pés. Informo o tráfego interno do vento da pista 10, P3 de Força Aérea, não interfere seu voo. Técnica 3858. O 344 inicia redução 220 nós. Levemente com 344. Tempo gerador já avistado, alongue a perna do vento, aguarde autorização para girar a base. Tráfego na final da 10, 2 milhas da cabeceira. Ok, alongando a perna do vento, limpo 02. O 02 autorizado a girar base no corte na final da 1-0. 02 solicita 360 pela direita, só para concluir os cheques e regressa a perna do vento. Gente, então faça o 360 e reporta receptando a perna do vento. Tenho dois tráfegos agora, um a 2 de duna e o outro na sequência 5 atrás, 5 milhas atrás. Ok, terminou aqui o cheque, já está curvando então, ingressando para a final ali para o 02. Condições de encurtar a base, o Olympus? Afirmativo, já está curvando. Já foi. Ok, David, quem está na sonda? Não deve passar. Zero para a direita, Olympus. 3858, solos, 38 direita, 1211 no solo. 218, está 3858. Joga o sinal, Xanã 6310. Gente, o Xanã 6310, complete aproximação, chame torre no noite decimal 95. 895, 6310. Salvador, boa noite, Xanã 6310, na final do 90. Xanã 6310, continua a aproximação, aguarde a direção de pouso, forma o tráfego P3 da Força Aérea, mantendo a perna do vento. Sua esquerda, no 1510, sem interferir com a sua aproximação. Excelente. Siga, 3858. Tentei chamar em 21 no 9, sem resposta. É o meu, 211. 211, gente. Xanã 6310, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-0 graus, 62 de nós, 1-2, é justo. Livre pouso no 0, Xanã 6310. Final, vamos 344, complete a aproximação, chame torre no 8, decimal 9. 8-9, final da 1-0. No 344, boa noite, 1-2, ajuste. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, tráfego à sua frente, a 2 da cabeceira com 150 na chave. Sempre, vamos 344. 5502, ao completar o novo 360, tem só mais dois tráfegos para pouso na 1-0. Aí vai ter um intervalo bom aí para o TGL. Intervalo aí de aproximadamente 10 minutos. Ok, excelente. Ao terminar aqui, vamos fazer um novo 360, 1-0-2. Força Aérea 2000, prossiga. Tá no pátio militar, aproximando. Acione e chame táxi, 2000. Dona, chamada para táxi. Olimpo 02, ingresse na do vento, prolongue e aguarde autorização de base. Ok, ingressando na perna do vento, prolongará e aguardando a autorização Olimpo 02. Bola 344, como tráfego à sua esquerda, mantendo a do vento, no 1500 pés, sem interferir. Tá, visão, vou abrir para agora. 3-0, solos 4-2, agilize a direita, chame solo 2-1, decimal 1. Direita 2-1, não vem, 3-0. Uno 1-3-4-4. Uso autorizado, pistola 0, vento 1-0-0 grau, 7 nós. Eu e pouso 1-0, vamos 3-4-4. Autorizado base, reporte final da 1-0. Autorizado base, reporte na final, 02. Olimpo 02, reporte baixado, travado. Eita, na final, baixado, travado, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado, toque remetida. Pista 1-0, vento 1-0 grau, 079. Autorizado, toque remetida para Olimpo 02. Olimpo 02, socorro arremeteu aos 47, curva à esquerda, reporte através do norte da torre. Curva na esquerda, reportando através do norte da torre, Olimpo 02. Através norte da torre, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado base, reporte final, trem checado. Autorizado a base, reporte na final, Olimpo 02. Para final, baixado e travado, Olimpo 02. Confirme? Para final, baixado e travado, Olimpo 02. Olimpo 02. Toque remetida para Suma 0, vento 1, 1, 0 graus, 089. Isso, toque remetida para Olimpo 02. 02, tocou arremeteu aos 52. Autorizado por vai esquerda, posso girando base. Autorizado esquerda, reportará para base, Olimpo 02. Vai gerar a base, Olimpo 02? Autorizado, reporte na final. Será na final, 02. Autorizado tocar remeter pistão 0, vento 1, 10 graus, 8 nós. Ele está remetido para o Olimpo 02, baixar de trabalho. Salvador, boa noite, bom 1096, acione identificação, desça para o nível correção, desça para 250010, ajuste 1092, direto Serra Vita 366, caso necessite de juiz, reporte ao controle. Uno 50, na proa do Serra Vista 360, eu vou no 096. 2500 pés, o gol no 096. 2500 pés, gol 1096. Você poderia confirmar justo, me ouve? Mi 12. Foi o gol 2043, na espera pronto. 3043, autorizado o alinhamento. Pista no 0, vento 1 no 0 graus, 8 mais. A linha decola, pista no 0, 2043 a gol. 02 autorizado girar base, reporte para a zona 0. Girando base, Olimpo 02. Teria a possibilidade de dar chegada até o farol da Barra, que a gente vai me contar, que tu atua e cobrar a esquerda para a gente estar final da 10? Sim, eu gostaria de interceptar o corredor Axé, após o corredor Axé entrar no circuito de tráfego da pista 1 no 0. Sim, tá bom, vou no 096. Gente, vou entrar em coordenação com a Torre de Salvador, mas está sujeito aos tráfegos da Torre, gente. Ok, ciente vai aguardar, gol no 096. Trulli Salvador, gol 2043. Gol 2043, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, direto letra. Sobe 360, curva direito, Leda, gol 2043. Meteu 01 no projeto curva esquerda, 1500 pés, forte para girar base. Eu posso parar para girar base, Olimpo 02. Serão umas fontes TGS. Olimpo 02, mais tudo? Afirmativo, serão mais 4 TGS. Ciente. Escuta. Pisando o axé, pelo sentido contrário, no 1500 pés, reporte para o cancelamento e ingresso no corredor axé. Já da visão, proponho o cancelamento para ingressar no corredor axé, o contrário, vou no 096. Gente, 1500 pés, plano cancelado 22202, reporte visual com farol da barra. Então, descendo 1500 pés, já está visual com o farol da barra, vou no 0-2. Girar base, Olimpo 02. Autorizado girar base, reporte nacional, Olimpo 02. Nacional, nacional 02. Abaixar de um travado, Olimpo 02. Gente, Olimpo 02, autorizado a tocar remeter pistão no 0, vento 0, 1, 0, 0 grau, 7 nós. Sacando remetida para o 02. Olimpo 02, tocou RB 207, curva esquerda, perna do vento, reporte através norte da torre. E curva na esquerda, reporte através norte da torre, Olimpo 02. Gente, gol no 096, o ar de transferência. Olimpo 02 no través norte da torre, inicio 360 pela direita e reporte interceptando a perna do vento, tá na zero. No través norte, curvando pela direita, o Olimpo 02. Então, 3231, achando identificação, desça para 4 mil pés, um ajuste no 0 no 2, voando Bonf, para interceptar a chegada Bonf. No 0 no 2, 4 mil, na proa de Bonf, já 3231. E 043, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterna, 125, decimal 1. 12835, alterna. 125, decimal 1, bom voo. 125, 1, copiado, uma boa noite. 1096 para instruções de pouso e ingresso no circuito da 10, chame torre, 118, decimal 95. Circuito da 10, vai chamar a torre 700. Poderia confirmar a frequência? 1, 18, decimal 95. 3295, vou 0096. Oi. Flores Salvador, boa noite. Santa 3662, sem reclamação, Vitor. Santa 3662, acende identificação. Sexta para o nível 050, ajuste 1012, direto Serra Vitor 366. 050, Serra Vitor 366, obrigado. Santa 3662. Litoral para interceptar a final da 10. Já está na base, na base da 10 pela direita, eu vou no 096. Gente, reporte na final, informa o tráfego mantendo a perna do vento da 10, à esquerda da pista, setor norte, 1510, ou P3 da Força Aérea, reporte visual com o mesmo. Ok, vou reportar visual com o mesmo, já tem notícias, eu vou no 096. Olimpo 02 informa o tráfego interceptando a final da 10, uma base pela direita, seguindo, abandonando ele do litoral no momento. Pode usar algum mesmo na perna do vento, final da 10. Veja essa visual com a aeronave. Gente, mantendo a separação visual com a aeronave, mantenha a perna do vento e aguarde para girar, base a retaguarda do tráfego. Afirmativo, manterá a perna do vento e aguardando para girar a base, Olimpo 02. Seleção Nacional da 1-0, gol 1096. Ciente, 1096, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 7 nós. Livre pouso da 1-0, gol 1096. A perna do vento e autorizado girar a base. Pode na final. Está não vendo mais um pouco a perna do vento e repassará girando base no 02. Olimpo 02, presente autorizado da base, Olimpo. Já forte na final. Ele está girando base, Olimpo 02. 96, solo 13, direita, 121, é o solo. 121, gol no 096.